profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em quem? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o resultado final. Ele faz alguns questionamentos, depois ele brada dizendo: estou certo. O homem de Deus, ele sabe. Ele não anda por caminhos tortuosos. Ele não anda por caminhos escuros. Ele está certo. Que nada nesse mundo pode tirar o seu foco. Foco principal. Nada. Por isso, neste momento, eu quero orar com você, orar contigo, para Deus te dar um entendimento, te dar um entendimento. Papai querido, neste momento nós queremos se apresentar a essa cidade, queremos se apresentar a esse estado, este país. Senhor, entra com providência. Tu és o Deus que fere, Tu és o Deus que mata, Tu és o Deus que faz maravilha no meio do Teu povo, Tu és o Deus que ressuscita Lázaro com 4 dias, Tu és o mesmo Deus que operaste maravilha no passado, ó Deus. E diz a tua palavra: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então eu te apresento essa cidade, todo morador dessa cidade. Eu repreendo neste momento todo espírito de bruxaria, de feitiçaria, todo espírito contrário. Cai por terra neste momento. E o Espírito Santo de Deus tem liberdade para entrar nesse lar, transformando vidas e mais vidas, pelo poder da palavra de Deus que eu creio. Eu acredito na mensagem que eu prego, na mensagem do Evangelho, do Santo Evangelho de Cristo. Senhor, entra com providência nesse lar, trazendo, meu Pai, transformação, regeneração. Assim como o Senhor chegou naquele casamento e transformou água em vinho, o Senhor pode fazer a transformação dessa vida. Aquele que matava, não mate mais. Que roubava, não roube mais. Deus amado, faz um milagre nessa cidade, porque eu creio no poder da tua santa e poderosa palavra. Senhor, fica conosco, dando graça. Abençoa o grande culto no acampamento daqui a pouco. Vamos estar lá falando de ti, anunciando as boas novas de salvação. Senhor, abençoa cada morador dessa cidade. Muda qualquer situação. Oh Deus querido, todo tipo de enfermidade na pele, nos ossos, nos nervos, no fígado, nos rins, no estômago, no sangue. Purifica, meu Pai, o corpo e a alma dessa vida, em nome de Jesus. Te apresento o teu servo, irmão Expedito, que sempre nos pede oração. Papai querido, faz um milagre na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Até segunda-feira, se assim o Criador nos permitir. Ficam na paz de Deus. Quando chegou o dia, ele compareceu. sorridente, pois aquele era o dia por ela esperado. Os dois nunca esperam que algo dê errado, mas no meio da festa algo aconteceu. O vinho que era servido como uma tradição aos convidados avisaram o noivo que tinha acabado. Desesperado agora, não sabe o que fazer. Pede pra fulano ver se tem pra emprestar. Vai lá no vizinho ver se ele tem pra dar. Mas festa sem vinho desse jeito não pode ficar. A mãe de Jesus pra ele falou, e o caso a ele ela informou. Jesus a responde, o meu tempo ainda não chegou. E quando o tempo chega, as talhas de água têm que ser enchidas. E num piscar de olhos, Jesus não hesita em fazer o milagre da transformação. Festa e não deixo faltar nada. Se é fogo, eu tenho fogo. Se é brasa, eu tenho brasa. Multiplico do nada, mas não deixo faltando, pois meu tempo chegou e já estou multiplicando. Multiplicando o riso, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a brasa, dando fim nessa prova e te dando vitória. Multiplicando a vida e te dando a nova história. De uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou. De novo te repito, meu tempo chegou. Estou multiplicando o riso, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a brasa, dando fim nessa prova e te dando vitória. Multiplicando a vida e te dando a nova história. De uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplicando nada, mais alegre eu te dou. De novo te repito, meu tempo chegou. Estamos encerrando o programa Semeando a Verdade, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizada no bairro Panorama. Direção geral, pastor Isaac Carvalho. Tanto como 6:01. Maria, gratia plena. Bene.

dança da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Tchau, amor. Tô indo. Quer que eu traga alguma coisa? Ah, eu quero sim. Você compra um pacote de fraldas pro bebê? Fralda? Que marca? Tanto faz. E se não tivesse daí? Ah, bom. Traz qualquer uma. Qualquer uma. Tá bom. Acordou, é. Vem com a mamãe, vem. Tá, amor. Acho que essa qualquer uma tá vazando. Ah. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Um momento especial, sua noite musical. Fique com a gente, boa noite. Dois dias. dias com ofertas imbatíveis. Sexta e sábado Zeni. É pra renovar a sua casa. É pra você comprar agora. Roupeiro, três portas, Demobile por 399 ou 12 de 39,90. Unibox Casal Hortolar por 499 ou 12 de 49,90. Conjunto de sofá de 2 e 3 lugares F por 999 ou 12 de 99,90. Conjunto sala com 4 cadeiras 100% MDF por 599 ou 12 de 59,90. Sexta e sábado Zeni. O melhor está aqui. Meu nome é Marina e eu sou uma alcoólatra. A bebida quase me levou pro fundo do poço. Eu dava vexames, nem sei como consegui criar meus filhos. Um horror. Felizmente, encontrei o Alcoólicos Anônimos e voltou a minha alegria de viver mais sóbria, sabe? Se você tem vontade de parar de beber, procure o AA. Só lá eu consegui. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Atenção, Universidade Federal do Piauí, UFP, através do Centro de Educação Aberta e à Distância, lançou o edital de processo seletivo número 13/2022 para o preenchimento de vagas em cursos de graduação. Para o Polo UAB de Fronteiras, são oferecidas 150 vagas distribuídas em 3 cursos: licenciatura em Física, bacharelado em Sistema de Informação e bacharelado em Ciências Contábeis. A inscrição será efetuada exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.ufp.br/copes a partir das 12 horas no dia 2/8/2022. Até às 23h59 do dia 31/8/2022. Não perca essa grande oportunidade. Quaisquer dúvidas, entre em contato no número 86999-26-2208. Comunicado de suspensão do Cariri da Sorte. A Cover Capitalização S.A. comunica ao público consumidor da cidade de Juazeiro do Norte e região, no estado do Ceará, que o título de capitalização da modalidade filantropia premiável, denominado Cariri da Sorte, teve sua comercialização suspensa em decorrência de decisão judicial que ainda será discutida nas instâncias superiores. Deste modo, o sorteio do dia 7 de agosto de 2022 não será realizado. Informamos aos consumidores que tenham adquirido o Cariri da Sorte, edição 156, com sorteio agendado para 7/8/2022, que o valor pago será devolvido. Basta que compareça na sede do produto, localizado à Rua da Conceição 390, bairro Centro, na cidade de Juazeiro do Norte, de posse do título de capitalização. Os consumidores do título adquirido via aplicativo terão o valor estornado. Maiores informações poderão serem obtidas através do telefone 88-3512-1423 e do e-mail contato@cariridasortecap.com.br. Temos certeza que a situação será regularizada no prazo mais breve possível. Durante este período, manteremos ativos todos os nossos canais de comunicação para informar os nossos consumidores. Juazeiro do Norte, 1 de agosto de 2022. Cover Capitalização S.A. Estúdio Tony Oliveira. Gravações de vinhetas para carro de som, moto som, para todos os eventos. Gravações em pendrive e cartão de memória. Os melhores preços para você. Entre em contato com o radialista Tony Oliveira. Telefones 89-999-20-0058. 89-999-39-8914. Fronteiras, Piauí. Estúdio Tony Oliveira. 6:42. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração.

nada. Você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. Yeah. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. É. Mas tudo que acontece na vida tem um momento de destino. Só que precisa cuidar. Só pra quem é semelhante, olha só pra dentro. É o maior desperdício. O teu amor pode estar do seu lado. Sozinho. Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ora, ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo o que acontece na vida tem um momento em destino. Só que precisa cuidar. Pra vencer, vem com essa brasileira. É o maior desperdício. O teu amor pode estar.

Na virada do século, alvorada voraz. Nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. Que paz! Forjam as armações, farsas e jogos, armas de fogo, um corte exposto em seu rosto, amor. E eu, nesse mundo assim, vendo esse filme passar. Da lei, pensam que sabem de tudo. O que eu não sei, eu sei. Nesse mundo assim, vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar. My name. patient heart as you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. And I saw from the cathedral, you could not see to see, so take my time, take my life, 'cause all the others, they wanna take my life. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Divulga aqui, divulga lá, mas nada como o rádio. Ele é rápido, tem uma abrangência extraordinária, é fácil e chega direto nas pessoas. Divulgar no rádio é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Música, fique com a gente, com a

yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Jane, my heart is on the line. You've grown so fast, I'm lost for time. Jane, you're counting out your age. I read the signs like a letter signed. Jane, impossible to spell. Power in the touch can disappear, can hurt love. Jane, I'm talking in your sleep. You'll never know I told you so. Jane, I never really could behave. Oh, baby Jane, is it a passion or a play? Oh, just a name. Nothing's impossible today. Lost in paradise, survive only half alive. around the globe and never

too wet out there. I have to tell you, this song is very special for people of South America. And we thank you very much for making it special throughout the world. This is called Love of My Life. Thank you. with the light of your eyes still shines. You shine like an angel. From behind the walls of doubt, a voice

wish that you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. Turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, it's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just a memory of your face. Now take a look at me now, 'cause there's just an empty space. But to wait for you is all I can do, and that's what I've got to face. Take a good look at me now, 'cause I'll still be standing here, and you're coming back to me. I need you. 2010. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo.